Nerd Drops é um podcast de comédia e paródia, e qualquer plágio é uma mera coincidência. Bom show, um beijo da Caroline Cat. Nerd Drops, sua dose certa de nerdice. Apresentação: Alan Polar, Luiz Sussi e Oliver Pérez. E sejam bem-vindos ao 36º episódio do Nerd Drops, o podcast que tudo vos informa. Contamos hoje com a presença de dois alienígenas aqui conosco, Léo e Álvaro, do Alienígenas na América. Fala aí, galera. Mas se eu fosse falar 36º, enrolava todinho, bicho. Léo, tô vendo quando você chegar no 100º, sabe? Eu só tô esperando. Boa noite. Olha o Léo. Olha o Léo. É, metido. Episódio 36 do Nerd Drops. Mas aqui eles perdem um efeito aqui, né? Porque no Brasil eles não são mais alienígenas. No Brasil a gente acaba da peste. Lá fora vocês são alienígenas, aqui vocês são chupa-cabra. É, cara, a gente é todo chique, né? Aqui no Brasil a gente é... Depende, em São Paulo, a gente pode ser porteiro. Ah, não interessa o status do cara, né? O taxista, e aí vai, bicho. Oh, maldade, cara. Mas é isso aí, vamos para os nossos Gmail. E-mail. Nerdmail. É isso aí, caros Oliver e Su. Estamos aqui para mais uma leitura de e-mails e recados do Nerd Drops. Primeiro nós vamos falar sobre a Rádio Animix. Oliver. Rádio Animix, nós estamos presentes sempre às terça-feiras, às 22 horas. Isso seria o programa da semana. E ainda contamos com reprises nas segundas e quartas, às 8 horas da manhã. E nas quintas, às 22 horas. Quem quiser acompanhar pela Rádio Animix, só acessar lá, radioanimix.com.br, e seja feliz. Então vamos agora aos nossos e-mails. Então nós temos aqui o primeiro e-mail. Do Eduardo Costo, 31 anos, de São Paulo. Ele diz aqui: começarei este e-mail falando sobre o Oscar 2010. Uma coisa que pensei é que a Catherine Bigelow venceu pelo excelente trabalho de direção do Guerra ao Terror, que na verdade mereceu todos os prêmios. Ainda não entendo por que as pessoas odeiam Avatar. É um filmaço de ficção muito bem realizado. Será que existe a possibilidade de um filme que ganha de melhor da noite, mas não ganha nada de roteiro, ser um filme meia boca ou não merecedor do prêmio? Na verdade, a Catherine Bigelow, ela só ganhou porque ela é muito gostosa e muito enxuta pra 60 anos, cara. Olha, por favor, uma opinião relevante. Cara, Avatar, eu gostei, mas é como sempre, cara, isso daí é a regrinha do Oscar, cara, a não ser que um filme de ficção tenha muito, mas muito conteúdo relevante em termos artísticos aí pra angariar outros prêmios a não ser os técnicos, cara, isso daí nunca vai acontecer, cara. É, porque eu tava vendo aqui, eu acho que um dos grandes problemas do Avatar não ter ganho foram coisas políticas, né, muito assim. Primeiro que já foi anunciado que vai ter uma sequência, primeiro filme de uma sequência, de uma trilogia, de uma sequência de filmes, ele nunca é premiado com os principais, né? Vídeo Senhor dos Anéis aí. Na verdade. E outra, né? Colocou o vilão, puta de um americano, milico foda. Que filme que o cara é, que o americano é vilão que ganhou o Oscar, assim? Ah, cara, é difícil, né? Mas é o que a gente sabe, cara. O filme de ficção científica em si, ele nunca vai ter esse conteúdo que eles esperam, né? Pelo menos até agora eu não vejo nenhum candidato, nem à frente, nem dos que já passaram. Vamos ver, o Oscar tá mudando as caras aos pouquinhos, né? A gente já tem mulheres que ganharam o Oscar de melhor direção. Todo ano você tem mulheres que ganham o Oscar. Melhor direção, pô. É que o mais surpreendente é você ver que tem uma mulher que dirige bem, né, cara? Deixa eu continuar aqui, senão eu vou apanhar aqui em casa. A gente vai ter que mudar a sessão de dormir pro sofá, dormir na UTI, né, velho? Dormir na maca. Bem, falando sobre filmes de guerra, ele fala que existe um monte, né, mas o que chama mais atenção na opinião dele são aquelas produções orientais, né, que mostram várias guerras, vários períodos históricos, como Rua Mulan, Rochedo Vermelho, do John Woo, né, e O Herói do Jet Li. Aliás, aquele Herói do Jet Li é um filmão, hein? Filmaço, eu fiquei curioso pra ver esse Rochedo Vermelho do John Woo, que eu não me lembro de ter visto. É um filme que se passa em Marte. Deixa eu encomendar aqui na tampa. peraí. Bem, e Arquivo X, né, ele queria falar também que ele tinha como uma de suas qualidades o roteiro, porque onde o caso não era 100% solucionado, que pra ele era uma vantagem, e tornou um fenômeno a série, que alcançou a escala mundial e tudo mais. Ele disse que Fringe também não foi concebido pra ser assim, né? E tudo tem uma resposta e vai bocejar na casa da velha, filha da puta. A verdade não está lá fora. Então é isso, né? Ele tá destacando aqui que o Arquivo X era interessante porque a coisa muitas vezes não era fechada, né? E no Fringe é diferente porque fecha. Ele era interessante, cara, quando ele começou, se eu não me engano, em 93, porque a gente tava saindo dos anos 80 ainda, né? Tava tendo aquele resquício de cultura oitentista ainda. E tudo que era tapa na cara, velho, era legal. O que acontece é que o Arquivo X durou 9 anos, cara. E as últimas e penosas temporadas do Arquivo X, acho que foi um saco justamente por causa disso, cara. É muita coisa, assim, subentendida, oculta, entendeu? Então, quer dizer, acabou... É sexta temporada de Lost, né, cara? Então, é exatamente a mesma coisa que tá acontecendo com Lost, cara. E o Fringe tentou um ponto de partida totalmente diferente, né? Nada garante que não vá terminar do mesmo jeito, né? Tem que ver a maneira como eles vão encaminhar a série daqui pra frente. Bem, ele termina aqui, valeu, né? Então, um abraço pro Eduardo Cosco, que sempre manda e-mails pra gente. E obrigado aí por manter esse contato. E o Marino Arthur, novamente mandando lá diretamente de Bauru, terra do Bauru. E ele começa aqui plagiando: olá! Assim o Nerdrops é tão foda que os ouvintes têm piada interna. Adorei a participação da delícia da Mariana Bonfim e do super gente boa Guilherme Costa. Aliás, ele teve que sair mais cedo ou era a patroa com o rolo de macarrão na mão falando ou sai ou leva? É interessante que de todos os participantes, o único que eu não vi pessoalmente é o Oliver. Quem não mandou ir na Campus Party? Eu não fiquei grudado com o Sussi lá. Já o Sussi, o Tato, o Tarkan, não posso dizer o mesmo. Aliás, falando do Tato, cadê ele? Ah, a gente espera, né, fazer um novo convite em breve pra ele bater, porque a gente sustenta as presenças do Dudu Salles e do Tato Tarkan assim, né? Ô, o cara te superou, você vai lá? Ah, mexeu com o ego de um é foda, né? É, então. Lá, o Tato tá te superando, né? Aí vai o Dudu lá, não, vou gravar. Vão gravar, né? Então. O Tata é super ocupado, é só falar que o Dudu vai bater ele e pronto. Aí ele, não, gravo sim. Mas Marino, você, Dari Cagar é meramente vetorial? Você ainda acha isso? Aí continue, olha, pelo amor de Deus. Bom, ele falou que ele curtiu o cast da semana e ele que ficou com medo dos comentários do momento sofá. Mas qual? É, não, tá vendo? Ele fala que eu e o Tarkan ficamos juntinhos, mas ele tem medo de ver mulher pelada. Ai, meu Deus do céu. Quanto à leitura de e-mails, eu entrei no Júri Beta, né, que é o site do Rodrigo do Quarto Sinistro, e vi que é sobre história, e que sou pouco apaixonado por Revolução Francesa, já baixei e tô pra ouvir nos próximos dias. Eu jurei que a primeira vez que eu vi o Rodrigo falando, eu pensei que o site dele era sobre pegadinhas do Moção. Não, cara, não é. Ele conta aí com o podcast Rock 30 aí, o musical de curiosidades aí, o último, se não me engano, foi de músicas ou bandas irlandesas, né, seja lá o que for, que é muito bom, e ele também tem um podcast aí que fala de história também, pra quem curte aí o assunto, muito bem recomendado. Então é isso aí, um abraço pro Marino também. Temos também aí um e-mail do nosso talker, Renan Miura, e ele diz: fala galera do Nerd Drops, sou eu de novo, Sider, do Legcast. Dessa vez eu quase não mandei o e-mail, mas pensei duas vezes e lembrei que eu resolvi um dia que ia mandar todo o episódio e que seria pelo menos alguma coisa, mesmo que não vá ao ar. O Sussi até chegou a me dizer que não era obrigação minha fazer isso e eu não precisava, mas sério, gosto muito mesmo de vocês e do Nerd Drops e acho que vocês merecem cada resposta positiva ao trabalho de vocês. Sussi, você deve ser um saco, cara. Nossa, você deve trollar tantas pessoas que elas devem mandar... O cara prefere mandar e-mail todo dia do que ter que ficar aguentando você falando de novo. Ele fala sobre ele faz uma crítica construtiva, agradecemos pela crítica, né? E aí ele diz... Mas acabou escapando, viu, Zayder? É, e hoje acho que vai ter de novo, mas é assim, é que muitas vezes esse esquema do Skype apitar, cara, foge um pouco da gente, porque não adianta nós que somos hosts do Nerd Drops tirarmos o som do Skype e o convidado não conseguir, entendeu? Então isso daí é uma coisa que talvez acaba um pouco deixando a gente de mãos atadas. E aí ele diz que agora, quanto à notícia, ele não lembra mais do que foi ou como foi. Só lembra que se divertiu como sempre e que ouviu o cast no editor de áudio para roubar vinhetas e efeitos. Ah, eu vou escrever um post sobre isso no meu blog, vou falar que nós estamos sendo copiados. Esse foi aí o Zyder do lagcast.wordpress.com. O interessante é que ele vai roubar as vinhetas, mas com som musical no fundo, né? Porque a gente não corta a música. Mas a ideia sempre foi essa. Bem, o último e-mail é do nosso querido amigo Vitinho. Bem, ele fala aqui, fala Guizão, Sussi e Oliver. Em primeiro lugar, quero agradecer a vocês pela música do final da edição, né? Da edição 35. Pra quem não sabe, é o Radar Love da banda White Lion, que é a música favorita dele. Musicaça tá aí num dos Guitar Hero da vida, eu não lembro qual número. Agora, ao que realmente interessa. Quanto à discussão sobre Capitão América, tem a dizer o seguinte: Chris Evans pode interpretar o Sentinela da Liberdade, uma vez que é exemplo do Demolidor, Quarteto Fantástico sofrerá reboot no cinema. E o Ryan McPartlin, do Devon, da série Chuck, foi visto lendo um roteiro em presença de Avi Arad, da Marvel Studios em Nova York. Pode ser um forte indício da participação do ator no filme do Cap. E realmente, as últimas notícias dão conta, assim, de que Chris Evans é o mais cotado para ser o Capitão América agora, né, com reboot e tudo mais. Só que diz que ele tá com um probleminha aí, que ele tá com outro filminho, uma comédia romântica aí, tipo que nem o Mel Gibson faz muita, né? Faz sempre, né? E geralmente quando começa essa frescura de tô com dois filmes que vão ser rodados na mesma época, ele sempre acaba pulando fora de um, e geralmente eles pulam do que tem mais potencial, né? E qual que tem mais potencial? Ó, Capitão América. Pode ser um potencial pra ser bom ou pra ser uma merda, né, cara? Mas potencial tem. E outra coisa, o Caveira Vermelha não é antítese do Capitão, pois são simétricos. Ele não representa o oposto dos ideais americanos, e sim sua mácula, sua corrupção. Prova disso é a cor que o caracteriza, vermelho, que segundo da semiótica simboliza transgressão. Eu vou arranjar uma profissão pro Vitinho, cara, que é psicólogo ou psicanalista, não sei qual que melhor se enquadra, de personagem de quadrinhos, velho. Cara, não, ele terminou a faculdade dele, a monografia dele foi sobre o Demolidor, cara, muito louco. E conversando com ele hoje, ele tava me contando, sabe, você sabia que o Caveira Vermelha não é alemão? Ah, não. Caveira Vermelha é italiano, cara, porque quando eles foram fazer o experimento do Caveira Vermelha, eles não queriam desperdiçar a vida de um alemão. Então eles pegaram assim, já que os italianos estão cagando a nossa vida na guerra, vamos usar um deles como cobaia, sabe? E aí os caras deram um soro muito concentrado nele e ele ficou deformadão daquele jeito lá. Bem, no fim ele tava falando que ele ficou muito contente do Oliver falando que seu personagem preferido é o Demolidor, né? Que tá bombando atualmente. Até porque ele diz que ele gosta dessa faceta do Demolidor, que é dele aprender e amadurecer com as coisas que acontecem na vida dele, né? Ao contrário de Homem-Aranha, Superman e tantos outros. Acho que isso acontece porque o pessoal tem dado uns roteiristas bem melhores pro Demolidor do que o resto, né, cara? Se eu não me engano, o Brian Michael Bendis, cara, ele fez umas histórias assim, pelo menos as últimas que eu vi, que foi uma com, de novo, né, uma crise de que o pessoal andou associando que o Matt Murdock realmente era o Demolidor, então ficou uma vida aí cheia de paparazzi em volta dele, e ele criou todo um universo em cima. Cara, a história é muito legal, cara, muito 10. Eu acho que dos personagens aí com revistas periódicas, mensais, semanais, o que for, Demolidor, cara, bate em qualquer um, cara. De olhos fechados. Aí termina aqui no mais Imperius Rex, Nerdropper. Bem, então isso aí foram os nossos e-mails da semana. Vamos agora para o cast. Não, cinema! E vamos aos destaques de cinema. Confira o que está por vir em Predadores. Elenco de Lanterna Verde oficializa mais dois atores. Warner promete pelo menos um filme de herói DC por ano. Flash pode ser o próximo. E Tim Burton fará a próxima Família Adams. Mel Gibson diz que filme Viking com Leonardo DiCaprio pode ser seu último. Continuação de Kick-Ass deve ser a mais pesada. Will McGowan é with a novo reforço no elenco de Conan. E é isso, galera. A Warner Bros. Foi saiu aí o novo trailer do Fúria de Titãs na internet, que mostra um trechinho do filme que o Perseu e os valentões guerreiros que acompanham mais uma das situações perigosas, né? Pô, vocês viram esse trailer, né? Tá ruim até de ler, desgraçado. Esses filmes assim, cara, que tem espada. Eu sempre fico esperando ver o Brad Pitt de cabelo grande, né? Pô, olha, você que entende mais de... de cara cabeludo? E espada. E espada. Eu vi o vídeo, acho que não acrescenta muito, né? A gente já viu aquele trailer oficial que é muito foda, né? Tem muito cara, assim, de um filme do Guillermo del Toro, né? Tem um negócio meio Hellboy, as criaturas e tal. Cara, eu só não entendo porque várias criaturas do inferno não tem olho. Tem essa cara chapada, sem olho, só boca. Porque já sem tomaram no... Tem visão de futuro, pô. Visão de futuro. Não, porque eu ia perguntar se você conhecia que criaturas eram aquelas. Em vários filmes, essas criaturas aparecem. Eu ia perguntar se realmente é alguma coisa literária e ficou, ou se é qualquer coisa. Eu só sei que o Sam Worthington, ele é o Ed Murphy inteligente, né? Em vez de fazer vários papéis no mesmo filme, ele faz em diversos filmes, né? Como que tá a popularidade do cara aí? Tá foda, velho. Ele, porra, ele foi chamado até pra fazer Chapeuzinho Vermelho, o filme. Mas por aí, como que tá a popularidade do cara? Ele já pegou mais 4 filmes, não? Depois do Clash of the Titans. E tem um filme que eu tô vendo no IMDb, que é o Drácula Ano Zero. Muito mais feliz, cara. E é ele e o Leslie Nielsen, né? Ele vai ser quem? Será que... Espero que o Drácula. Fazer o quê no Ano Zero? Por que seria o Ano Zero? Seria antes dele virar Drácula? Cara, não sei. Seria o Drácula Origem? É, exatamente. Drácula Origem. Drácula Begins, né? Cara, mas é isso que acontece, né? O cara faz um filme, Avatar, acabou, cara. Acabou a carreira dele. Ele nunca vai conseguir ter outro sucesso que nem Avatar. O que o Léo tá tentando é ser polêmico, Léo. Não? Tu quer falar mal de Avatar. Eu não tô falando mal de Avatar. Quer falar mal de Avatar. Se vocês quiserem que eu fale mal, eu falo mal, mas... Tu quer falar mal de Avatar? Eu não admito que um filme que eu fiquei dormindo na... Cara, eu só quero dizer que eu não quero ver o Sam Worthington. Ah, cala a boca. Nem pintado de azul na minha frente, viu? E bom, saiu mais detalhes sobre o filme Predadores, produzido por Robert Rodriguez. O Robert Rodriguez, ele é irmão daquela mina lá, Michelle Rodriguez? Não, cara. Não é. E aqui na trama conta que Royce, né, personagem do Adrien Brody, ele é um mercenário que lidera o grupo de combatentes de elite, né, que são abduzidos para outro planeta para entrar em combate direto aí como desafio contra os alienígenas cruéis, né? Cara, você sabe o que eu penso a respeito de qualquer ator que fez Deus-se, né? Ele é bom pra caramba e o filme vai ser bom. É Adrien Brody, não é Adam Brody ou Sus. Era Adam, né, velho? Não, o cara entrou numa onda de reciclagem de piada que tá foda, viu? Não, cara, mas não é reciclagem de piada isso, cara. Agora deixa, eu queria entender assim, tá certo que tem bastante cara aqui, bom, mas tu chama um esquadrão de badasses assim e tu chama Adrien Brody, Topher Grace e Alice Braga, é isso mesmo? Alice Braga, lutadora de jiu-jitsu, rapaz, aqui. Vai botar pra quebrar no Predadores. Mas ela não luta jiu-jitsu, cara. Luta? Com as pernas, né, só. Ela dá um armlock e uma chave de... Canta Bob Marley, né? Não, ela não sabe, eu não conheço Bob Marley. Conhece o Bob Marley? Quem é Bob Marley? Ele vai fazer um novo Conan. O filme, ele é dirigido aqui pelo Nimrod Antal, que também fez De Assalto ao Carro Blindado. E o elenco, né, como a gente já comentou, Adrien Brody, Topher Grace e Alice Braga. E também conta com o Danny Trejo, Derek Mears, Walton Goggins. Esse daqui vai ficar buscando os predadores, é isso? Luz Ozawa Chang-Chin e Lawrence Fishburne, aí o famoso e conhecido Morfeu. E pra completar, ainda essa semana teve o trailer, né, do filme, que promete, cara. Cara, eu gostei pra caralho. Eu achei assim que remete muito ao primeiro filme. Não sei se são as cenas da selva e tal, mas parece meio que um misto com o Aliens, né? Que o Aliens tinha aquele lance da tensão, né? De ser um filme tenso do começo ao fim. E não só segurar a galera assim com base nos efeitos e tal, mas na história também, né, cara? Dando aquela beliscadinha no banco? Não, eu assisti o trailer, eu fiquei com medo de ser mais do mesmo, porque tá idêntico. Eu tava esperando o Schwarzenegger aparecer ali pra comandar tudo. O Schwarzenegger e o Apollo, né? É, e o Apollo. Cara, a hora que começa o vídeo, que vai ficando tudo clarinho, sabe? Entre as árvores, assim, eu falei, ih, é outro Avatar. Não, inclusive o cachorro que tem aqui na foto parece aquele bicho do Avatar. Aquele que é esquisito pra caramba, que dá, é o único que dá medo. Pois é. Pela imagem do cachorro aqui, eu diria que a fêmea dele é uma cachorra mesmo, né, velho? Em Avatar, duas coisas te dão medo. Esse cachorro é a Michelle Rodrigues. E ela nem é ruim, hein, cara? A Michelle Rodrigues não me dá tanto medo que eu sei que daqui a 5 minutos ela morre, né? Não, rapaz, ela tem um ciclo completo no filme. Ela chega, trepa e morre. Cresce, reproduz e morre, né, cara? Tudo certo. Cara, eu sou daqueles que acredita que o melhor foi o segundo, cara. Eu achei muito legal. É, por causa, cara, e eu tô vendo que esse novo agora, cara, é muito tipo jungle de novo na floresta. Eu achei interessante, cara, o fato de estar fazendo na cidade e tudo, saca? Cara, agora você imagina que tem. Eu tava lendo aqui que tem seres lá nesse planeta que assustam até os predadores clássicos, né, cara? Você imagina o bicho que tem aí. Será que eles vão fazer os predadores bombados que nem os últimos filmes aí do Aliens e Predador, cara? Porque os bichão tão que tão, né, velho? Eles falam, pô, perdemos do Danny Glover, né? Não, porque perder do Schwarzenegger, qualquer um perde, né, cara? Agora o cara perdeu pro Danny Glover, isso aí faz mal pra autoestima de qualquer alienígena, velho. Sabe o que é foda? É, pra recrutar esses caras, eles foram na, tipo, aquele filme de presídio, que mostra aqueles ticanos gigantes, sabe? Com a bandana na testa, né, velho? Com a bandana na testa, você vai ser um predador. Só que eles foram no presídio dos predadores, né? Então aí tem predadores neonazistas e predadores ticanos. Com a cara toda retalhada. Com a cara toda retalhada. A gente, por enquanto, só conhece os Rasta, né? Bom, o filme tá chegando aí no dia 23 de julho de 2010 aqui no Brasil. Essa semana também o Alan Horn, presidente da Warner Bros., estava numa conferência da Show West, que é o famoso festival de cinema que acontece todo começo de ano, né? E ele deu uma notícia que muita gente estava esperando, né? Que com o fim do Harry Potter, que vai ter o último filme agora em 2011, a nova aposta dos estúdios para filmes que sejam assim, o sustentáculo dele vai ser os heróis da DC, que vai começar com Lanterna Verde no ano que vem, né? Vai ter um terceiro filme do Batman em 2012 e já estão dando sinal verde pro longa-metragem do Flash. É, dá sinal vermelho ele pro Flash, não ia adiantar nada, né? E o filme da Mulher Maravilha também vai entrar na lista, né? Sem contar o recomeço da franquia do Superman, que tá sendo supervisionado aí pelo Christopher Nolan. Então, esse, afinal, é o motivo da grande reestruturação da DC que teve ano passado, né? Que criou a DC Entertainment. E é isso aí, gente. DC agora é a aposta da Warner com o bruxinho caindo fora das telas, né? Pô, cara, você viu também que agora com esse negócio do processo aí da DC e tudo mais, o Superman agora foi impedido de andar também. Ele só voa e anda de cadeira de rodas. Puta merda, humor negro ligado no máximo. Ele ia ser que nem o Loki. Isso se a família do Reeves também não entrar com o processo. Contra a gente. Aí agora ele vai ter que andar de monociclo, coitado. Tá de filho, aí é um homem de capa vermelha fazendo aquelas motinhas de palhaço. Fica tranquilo, porque quando ele dorme, ele sonha andando a cavalo. Caraca! Eu tô vendo que os processos não vão ser pra ele, não vão ser pra gente, viu? E o presidente da Warner, pelo nome dele, ele tá excitadíssimo com tudo isso, né, velho? Alan Horney, Ah, mas eu acho que todo mundo já tava esperando isso, né? Porque, pô, é impossível você ter um puta recurso desse na mão e não lançar a mão desse recurso, sabe? Pô, você tá com um monte de herói ali que pode render um monte de filme bom, ou não. Mas normalmente não rende, né? Olha, eu não sei, eu tô com expectativas pro Vingadores, viu? Cara, pra é mim... É muito herói, cara, é muito herói. Não tem como ser bom, é muito herói. Que o Homem de Ferro foi fantástico. Porque você viu o Homem de Ferro, cara, e ele pôde fazer tudo e pôde ser explorado. Como é que você vai explorar esse monte de herói ao mesmo tempo? Sabe quem foi fantástico? Quarteto. O senhor fantástico. Cara, eu acho que a gente vai saber depois do Lanterna Verde, cara. Porque eu acho que a Lanterna Verde vai ser um... É pra ser, então, um puta filme. Por falar em Lanterna Verde, né? Já teve o reforço de dois nomes aí, né? O Jungle Fett, da segunda trilogia. E o Boba Fett. Cara, mas só nome escroto, hein? Taika Waititi e Temuera Morrison. Eu gostei que o Temuera foi bem brasileiro. É o Temuera Morrison. É cearense esse bicho. Não duvido não, velho. O Temuera é o cara que fazia o Jungle Fett, né, na trilogia. Foi um papel de perder a cabeça. E ele vai ficar com o papel de Abin Sur, né? Que é aquele Lanterna Verde que cai aqui no planeta Terra, que o Hal Jordan encontra e o cara dá o anel pra ele. Pô, mas e por aí? O que, que a galera tem achado do Lanterna Verde ser o... Ryan Reynolds? É, o Ryan Reynolds. Cara, eu acho que vai ser muito legal, cara. Porque o Ryan Reynolds, ele é um comediante, assim, né? Ah. Todos os filmes dele tem muito humor, tá vendo? Eu espero que o Lanterna Verde tenha um pouco desse humor. Mas não tanto, tipo, sei lá, eu acho que... Muito pastelão, é. Assim, né? É, não quero que seja muito palhaço, mas eu quero que o filme tenha um humor, porque, tipo, eu no Blade, no último Blade, ele tava, tipo assim, muito comediante. Eu também não quero daquele jeito, sabe? Eu acho o seguinte, que você consegue sentir os Estados Unidos quando você vai ao Walmart, entendeu? O Walmart, a quantidade de blusas da Marvel, da DC, que estão à venda, com o logo dos heróis, quer seja do Lanterna Verde, do Flash, tá muito grande, cara. Então, o americano tá se envolvendo mais nisso, entendeu? Eu espero que continue assim, não sei, eu fico com muito medo do filme do Lanterna Verde e o do Flash, porque eu gosto deles, então já foi uma decepção com o Wolverine. Elas são feitas para não serem feitas. Você já tirou uma foto com o Flash? Olha, eu não tenho dúvida que ele pega a pauta, né? Mas na hora que falarem do Flash, eu vou falar foto do Flash. Ele tem uma pauta separada dele, que ele faz as anotações e rascunha das piadinhas, cara. Cara, o problema é que tem algumas que ele copia, ele dá Ctrl-C, Ctrl-V desde a primeira pauta. Cuidado que se no Campeonato Brasileiro o Palmeiras ficar lá embaixo, ele vai querer gravar um especial sobre o Lanterna Verde. Ai! Cara, mas eu acho que a DC quis criar a DC Entertainment e tudo só por causa da Marvel, né? Porque a Marvel conseguiu fazer o filme super-herói bom. E a DC eu acho que deu muita sorte com o Batman, mas eu acho que uma coisa que diferencia os super-heróis da DC para o da Marvel é que eu acho que o da Marvel são mais modernizados, sabe? Eu não sei, eu acho que a Marvel é muito assim, super-poderes, tá entendendo? A DC consegue trazer um cara como o Batman. É mais pé no chão, né, cara? É, exatamente. Mas, assim, tem um cara com um anel verde, né? Não diria pé no chão, né? Mas... Tem uma mulher que anda de maiô, usa um lacinho e voa no jato invisível, mas tá tudo certo. Certeza que essa mulher ia ser estuprada rapidinho, viu, cara? Isso é pra descer o nível mesmo, né? Então, é que assim, o que eu acho é que ele tá falando que criou a DC Entertainment e tudo mais por causa da Marvel. Ele foi criado assim, a resposta da DC foi uma semana depois da Marvel anunciar que tinha sido comprado pela Disney. Então os caras ficaram, meu, e agora? A gente precisa mostrar que a gente tá vivo, né? Porque eu acho que até esse ponto que a Marvel comprou a Disney, opa, a Disney comprou a Marvel, eles não estavam pensando muito. Tanto que estavam naquela frescura e cancela filme do Super-Homem, cancela a Liga da Justiça, não vão fazer filme com o Super-Homem de jeito nenhum. Aí a hora que a água bateu na bunda, que eles viram que se eles não corressem, eles iam ficar muito pra trás. Então o tardo Alan Horn aí resolveu acordar pra vida, né? Cara, eu me lembro que eu tava numa banca de revistinha aqui, e a capa, eu acho que foi 10 anos atrás, tava dizendo que o Nicolas Cage poderia ser o próximo Super-Homem, cara. Vocês se lembram disso? Eu acho que foi 10 anos atrás, cara. Tem uma imagem dele. Cara, será que lembra vai ser o cara? Será que o cara tá esperando há 10 anos? Mas combina, porque normalmente o filme do Super-Homem é uma merda. Então o Nicolas Cage é o ator ideal, cara. Próximo filme de Tim Burton será da família Adams. E o Johnny Depp vai ser a mão, né? Vai ser o único filme da família Adams que a mão aparece inteira. Já pensou o Johnny Depp todo pintado de azul, menos a mão, né? Mas imagina aquela mãozinha, a munheca quebrando o tempo inteiro, né? Não, e a mão com lápis de olho, né, cara? Imagina ele de tropeço. De mordomo, cara. Na verdade, se ele fosse fazer, certeza que ele ia fazer ou a Wandinha ou o Primo Ike. Rapaz, eu acho que o Tim Burton, ele sai procurando, assim, ele pega tudo que aconteceu antigamente, todos os filmes, ele sai folheando, vê qual que tem mais maquiagem, cara, mais escuro. Aí, ah, pronto, eu vou fazer esse aqui. Pelo amor de Deus. Porque virou mais que um estilo, né? Virou uma fixação do cara. O quarto dele, tá ligado? É o tematizado da noiva cadáver, cara. Mais ou menos, porque a mulher dele passava por noiva cadáver tranquilo. Tranquilo. É. Isso que ia falar agora, velho. Que é aquela, a Helena Bonham Carter, né, cara? Porra. Cara, e ela é uma mulher esquisita porque tem hora que eu olho pra ela e falo, ela é bonita, né? Mas tem hora que ela tá tão destruída, rapaz. Não, tem hora que você olha, cara, e parece que dá pra fazer um outdoor na testa da mulher, velho. Dá pra você alugar o espaço, tranquilo. Pô, e sem mencionar que ela foi a noiva de Frankenstein, né? No Frankenstein mais novo lá. Não, sim, mas ela também não foi aquela que fez o Beetlejuice? Aquele lá foi Michael Keaton. O filme, o Família Adams, vai ser todo animado, não? Ele, vai ser todo mundo triste. É, tá. Não, mas eu tô dizendo, vai ser todo CG, né? Não, ele vai ser stop motion. Só que aquele stop motion que tem um auxílio, né? Via computação, né, cara? Não é mais que nem antigamente. Você... Ah, é o stop motion pra quem não sabe brincar de massinha, porra. Entendeu? É. Então o Johnny Depp com certeza vai estar nele, né? Ele vai ser a voz do Gomes. Uhum. Se o Tim Burton fosse fazer outro filme do Batman, o Johnny Depp seria o Batman? Ah, é. Nada, cara, ele ia ser o Charada. Ah, o Charada. Um Charada mais bêbado que a gente. Então, no ano passado, o Leonardo DiCaprio e o Mel Gibson fecharam pra desenvolver um filme de interesse mútuo dos dois. Que vai ser... vai ser o preferido do Mel Gibson, que é fazer filme épico viking, e do Leonardo DiCaprio, porque ele gosta de qualquer coisa que tem espada envolvida com ele, então... Leonardo DiCaprio vai participar. É pré-requisito, né, cara? É, mas o Mel Gibson disse que ia ser o último filme dele. Não ia fazer mais nenhum filme. E já tava na hora de parar. É, o cara, quando ele começa a produzir e participar de comédia romântica, depois de uma puta carreira sólida, você cara... fudeu. Ele fez um filme de comédia só, velho. Ele fez um filme só de comédia romântica, virou uma carreira inteira de comédia romântica. É. Ele virou Sandra Bullock masculina. Pô, a Sandra Bullock é bom, mano. Mas ela sim só fez comédia romântica em Sousa. Falando nisso, vocês viram que ela ganhou o Oscar que eu falei que ele ia ganhar? Eu devia ter falado isso no episódio passado, né? Não, uma coisa que eu tava notando aqui, cara, que o filme saem aqui e chegam no Brasil com uns nomes que parecem de filme pornô. É. Os Infiltrados e O Fim da Escuridão. E esse aí dos vikings vai ser alguma coisa relacionada a espadas, né? É a primeira vez que a gente vai ver vikings sem chifre, né? Porque o... Não, sério mesmo, falando sério, por incrível que pareça. Não sei em que ponto aí da história que colocaram chifre nos elmos dos vikings. E pela história eles não têm, né? E segundo tudo que o Mel Gibson faz, né? Ele se atenta à fidelidade de tudo, cara. Então provavelmente é isso que vai acontecer. E, inclusive, todos os vikings, eles eram parecidos com o Serginho do Big Brother. Nossa, imagina que batalha bonita que devia ser. Então, isso aquele, explica... aquele é o exército viking? Não, é o Balé Cisne Negro, porra. A espada ia levantar ele, né, velho? Literalmente, né, cara? Ele fica de bunda na espada. Oh, beleza. E é isso aí, galera. Kick-Ass vai ser da pesada, mas não vai passar na sessão da tarde. A continuação de Kick-Ass foi dita que vai ser bem mais pesado do que o primeiro filme. Ou seja, o elenco vai ter engordado um pouco. O que vocês acham disso? Eu vou dizer, eu fico preocupado, porque agora a gente vai assistir ao filme sabendo que o seguinte vai ser mais pesado. Agora, se esse primeiro tivesse sido tipo estilo Wolverine, sem sangue, sem porra nenhuma, né? Ah, não vai ser não, cara. Cara, não vai. O trailer tá mostrando que não vai. A única coisa que eu lamento é que esse filme vai chegar aqui com o nome de Kick-Ass quebrando tudo. E vai ser... Cara, tinha que ser que nem o pessoal do Melhores do Mundo fala. Tinha que ser bicuda no c***, cara. Como que se traduziria bicuda no c*** ao pé da lei? Bicuda no c*** eu não sei, mas a gente aqui nos Estados Unidos tem alguns palavrões no Brasil que a gente teve que adaptar, né? Quando o Léo é cagou o pau, né? Cheirou na steak. Bom, Bom, mas é isso. Pra quem não sabe, Kick-Ass aí já vai ser lançado agora em abril e chega no Brasil em 11 de junho. Cara, eu acho engraçado. Já tô falando, tipo assim, o próximo vai ser mais pesado. Tipo assim, pô, o primeiro nem saiu ainda. O trailer do segundo você vai ver no primeiro. Final do segundo. Sacanagem. Não, mas é que nem o iPad. Eu sei que vocês falam muito de iPad, mas é que nem o iPad, cara, que o pessoal tá dizendo que falhou porque ele parou de vender. O pessoal não tá mais reservando o iPad. Eu falei, caramba, o bicho nem saiu ainda. Então o pessoal tá dizendo que falhou porque o pessoal tá parando de reservar. Pô, então, mas só que assim, é meio preocupante porque já estão prometendo mais personagens. Apesar de ser, tudo bem, é mais violento, legal. Mas falar que vai ter mais personagens, eu acho que já começa a ficar meio perigoso, né, meu? É, tudo isso daí quem vai fazer, pelo menos, é o Mark Millar, né, cara? Não vai ser qualquer um que vai pegar a sequência e seguir, né, que me aconteceu em casos passados aí, meu, mas eu não sei. Eu não preciso falar pra você procurar do 2, né? Então, você também não me precisa falar sobre Cavaleiro das Trevas 2, né? Não sei, vamos ver o primeiro, né? Se ficar no primeiro e ele for bom, cara, pra mim tá ótimo. Cara, eu acho que esse filme não tem como ser ruim. Não teve, sabe, é que realmente tem muita coisa, tem muito filme hoje em dia que você vê o trailer e, sabe, fala, a graça do filme tá toda nos trailers, que depois você não assiste mais nada. Mas eu não sei, eu tô com a impressão que esse filme vai ser diferente, cara. A última vez que você apostou que um filme ia ser diferente, você perdeu boga, velho. Eu apostei nada, filha da p***. Você aposta um boga alheio? Muito azar meu porque eu não sabia editar direito aquela merda lá. Perdeu o boga por erro de edição. É, eu perdi o boga no erro de edição e o cara ficou tão traumatizado que nunca mais editou aquele programa lá. E já que o projeto da Red Sonja, né, que é outro personagem da criação aí do Robert Howard, foi pro brejo, a atriz Rose McGowan, né, que tava cogitada pra esse papel, ela conseguiu um lugar no outro épico do universo do mesmo escritor, que é um papel de bruxa no filme do Conan Rasta. Não fala assim do cara. Eu posso só pôr um adendo aí? Eu só queria dizer que essa Rose McGowan, cara, ela na escala do Flap, eu não consigo dar nem o Flap olhando pra ela. Voltando ao filme, agora se o Momoa aí honrar a tradição do Conan, cara, ele tá bem, hein? Porque a gente já vai ter a Rachel Nichols como a Tamara, que ele já vai dar uns pega, já tá provado que ele vai dar uns pega. E como ele, no universo do Conan, ele dá um pega em todo mundo, seja vilã, seja heroína, imagina se ele pegar as duas no filme só? Tá até no roteiro, assim, Rose McGowan, bruxa, tá entre parênteses assim, Conan deve comer. Ela fuck. Agora, o Jason Momoa, ele tá fudido, como Conan. Os vilões vai ser o Bob Sapp e o outro lá do Avatar, cara, o Stephen Lang. O Bob Sapp é enorme. Que pariu, velho. O Bob Sapp, pô, se não marombar um pouco mais aí, velho. Um pouco mais não, né? Muito mais. Espero que ele ache as meninas antes dos caras. Ele não vai comer ninguém nesse filme, né, rapaz? Vai tomar um cacete só. Não, ele vai comer muito, porque ele vai estar na larica, né? Vai comer na porrada. Na larica é foda. O Conan arrasta, né, velho? Você tem que... A hora que o Conan aparece a primeira vez, começa a tocar o reggae do açaí. Yop, yop. É o Conan moderno, pô. Ele vai convencer as pessoas a liberar tudo só na paz e no amor, entendeu? Se o Conan é vegetariano, planta o que come, entendeu? Vai que é pra cavucar a terra, pra regar com leitinho. Bom, só pra concluir aqui, a gente tinha notícia também que o Mickey Herc poderia ter ficado com o papel do Corin, né, que é o pai do Conan. Ele acabou caindo fora e entrou no lugar dele o Hellboy aí, o Ron Perlman. E no fim ficou elas por elas, né, cara? Porque sai bicho feio, entrou outro, né? Pior ainda. A única pessoa que deveria sair não sai, então vamos fazer o quê, né? É mesmo. Miscelânea. Bom, enfim, a Hot Toys, né, que eu acho que é a empresa mais foda de action figures que existe na face da Terra, anunciou o lançamento aí do Máquina de Guerra, do Homem de Ferro 2. Ele tem as feições do ator Don Cheadle, né, que é o novo Jim Rhodes. A cabeça e o capacete são intercambiáveis, tem 36 pontos de articulação, armamentos, canhões removíveis, mãos pra trocar, isso daí é bom pro SUS, né, SUS? Porra! E não. Para. E o último item aqui, flaps articulados. Ah, cara, fechou. Com esse montão de mão também, se não tivesse um flapzinho. Cara, mas eu vi as imagens aqui, a Hot Toys, ela é foda, cara. Ela... Sabe o que me deixa frustrado, cara? São uns action figures tão bonitos, e quando é importado pro Brasil, vem por tipo R$800 um desses daí. Ah, sim. Caramba, quanto vai sair aqui nos Estados Unidos? Só por curiosidade. Compra dois. Não é porque quando eu vou pro Brasil, vou levar pra vender aí, não. É só por curiosidade. Ou eu pensei que você ia trazer pros amigos. Rapaz, quando eu vou pro Brasil, eu sou inimigo de todo mundo, cara. Tem como você trazer um cremezinho da Victoria's Secret pra mim? O cara já sabe os macetes. E não. Não preocupa, cara, que no seco contigo é foda. Pode deixar que eu posso ver. Não, mas é em torno de $150, não é um negócio assim? Ah, cara, não é baratinho, é um absurdo. Eu tava vendo aquele boneco lá do Coringa, lá da Hot Toys também, acho que é mais de R$1.000 aqui, cara. Assim, ele é super foda, mas você tem que levar duas coisas em consideração. Esse boneco da foto, a escala dele é 1:1, quase, né, cara? Não, mas nesse daqui eu vou confiar, porque se eu não me engano, a escala dele é 1:6, né, cara? Ele deve ter cerca de ele deve ter mais até de 30 centímetros. Então, quer dizer, dá pra detalhar legal, né? Mas eu não achei que o personagem ficou parecido, não, cara. O Máquina de Guerra tá parecido, mas a hora que ele tira, abre o capacetezinho aí, eu tô parecendo mais com o ator do Máquina de Guerra do que ele. Cara, ele tá parecendo com o Orlando Jones, cara. É o cara que fez aquele filme Evolução, era da Evolution. Nossa, cara, é verdade. Verdade, cara. Então, segue aí também no post o ator Orlando Jones como Máquina de Guerra. É, eu tava olhando aqui, eu achei legal pra caramba, mas você tava falando do carinha aí, não ser parecido, eu acho que não vi até hoje nenhum cara que ficou igualzinho, sabe? Michael Jackson da Hot Toys é igualzinho. Ah, é igual, e o Heath Ledger... Não, ele tá falando homem. O Heath Ledger como Coringa também. O próprio Tony Stark é igual. Mas eu achei o War Machine parecido, cara. Não, o War Machine em si tá muito legal, tá igual, mas assim, com feições humanas, cara, é muito difícil, cara, de você reproduzir com perfeição, cara. Ainda numa escala tão pequena. Entendeu? Uma coisa que eu queria saber é se eu mandasse uma foto minha pra Hot Toys, se eles fariam um boneco meu... Meia treta. Cara, eu acho que os brinquedos que sempre saem muito parecidos é o do Mark Fallon. Sim, e são numa escala bem menor ainda, né? É, e sempre, cara, tem até o do Lost que eu vi. Pô, cara, é idêntico. Mas não tem o boneco do Said. Não tem boneco do Said e não tem o meu respeito. Enquanto isso... Do you wanna know a secret? Não, bota bronca, cara. Don't ever tell me what I can't do, ever! Vocês viram aí que na Antártica agora a NASA encontrou uma forma de vida semelhante a um espermatozoide, um camarão, intitulado cientificamente como Camarãozios. Cara, criativo. Estão dizendo que é parecido com uma medusa, né? Isso. Uma espécie de medusa. Cara, eu quero saber uma coisa. O que é que o meu dinheiro dá minhas taxas pra fazer com a NASA fazendo buraco no chão e não no espaço? Cara... É porque ela foi por água abaixo. Que fosse o chão de uma lua de Saturno, né, cara? Mas não da Antártida, né, velho? Então, aí os cientistas foram, introduziram uma câmera de colonoscopia dentro do buraco, cara, e acharam isso daí. E até antes da descoberta aí, era conhecido alguns poucos micróbios que eram capazes de viver, tipo, nessa... Porque é uma condição extrema. Você concorda que a 200 metros abaixo do sol da Antártida e ainda mais gelado e a pressão, cara? Imagina só. Mas a gente veio do Ceará, cara. Eu quero explicar aqui, um pouquinho frio, macho. Na serra já é gelado, certo? Cara, e como que vocês fazem aí no neva, não? Não, aqui não. Quase, esse ano. É verdade que se você vê neve amarela, não é raspadinha? Cara, quando neva, a gente faz neve amarela, né? Tenho uma saudade de fazer xixi na rua quando eu vou pra balada, cara. Aí não rola, não? Aqui não rola. Se bem que a gente teve um amigo que fez no chão, né? Mas deixa pra lá. Foi preso? Mas ele ficou grudado. Não, foi mesmo. O Léo ficou, como a gente diz lá em Fortaleza, o Léo ficou pastorando. Ficou vendo se ninguém via. Bem, como acontece toda vez no mundo do Nerd Drops. isso, né? Toda vez que alguém vê que o outro tá fazendo sucesso, o cara quer achar alguma semelhança pra dizer que o outro copiou, né? Não vou dizer onde isso acontece no podcast atual, mas Ed Grant, né, quer ver o gorila enjaulado justamente por causa de uma de suas músicas que acho que foi plagiado, né? O álbum Plastic Beat do Gorila tem uma música que chama Estilo, que o Ed Grant jura de pé junto, que é igualzinho uma música dele dos anos 80 que ele chama Time Warp. E o cara se disse que se sente insultado, que infringiu os direitos da minha música, que a canção deles tem quase todas as notas parecidas com a minha, e é um plágio descarado, e blá blá blá blá blá. A minha não fez sucesso, a sua fez. É, a minha tem muito menos downloads que a sua, e então por aí vai. Essa daí foi um chute no saco, velho. Bem, vocês ouviram aí a música ou não? Cara, eu cheguei a ouvir, cara. E tipo assim, claro que tem, né? É próximo a música, vamos dizer. Mas eu não sei, cara, se o cara pode processar por causa disso. Porque você pode processar notas musicais, tá vendo? Na hora que você toca a música, eu acho que a música se torna sua, cara. Eu acho que a mesma... Eu acho que o pessoal é muito complicado você processar com música, do mesmo que é complicado processar com programação. Não era aquele negócio pra uma música ser considerada plágio, ela tem que ter, acho que, 40% das mesmas notas musicais. Na mesma ordem. Tem que ser igual 40%. Acho que não é nem da letra, mas sim da melodia, né? Ah, cara, eu acho que é muito complicado. Se você, por exemplo, música baiana ia ser um plágio só. Mas axé é um plágio só, cara. Não, é só falta de criatividade. Tanto que eles nem se processam, porque eles sabem que não tem capacidade pra fazer mais que aquilo. Alguns dos dois gostam de axé. Eu e o Léo? É. Mas eu quando morava em Fortaleza, eu tinha uma banda de axé. E o Léo da sala? O Álvaro era o jacaré. Eu nem posso falar que quando eu era mais novo eu tive uma banda de pagode. Puta, então, você imagina o cara. Era o Sedução na Pele. O irlandês perfeito tocando pagode. Não, mas pagode, axé, né? Mas como eu sou meio dislexo, eu tocava só tamborim. Ah, você não tocava, não? Que ele falava, eu só tocava outra coisa. Você ficava lá no canto. Eu ficava no canto, arrumadinho, pegando as gatinhas. Ah, tá. Mais do que o cantor, né? Mais do que o cantor era feio pra caralho. No caso da minha banda, o cantor era o mais bonito. É, era você, Tigrão. Vocês viram aí o meu vídeo aí cantando, aí no aniversário, pra o pessoal do Nerdrops ver, pra aumentar os views lá no YouTube. Então vocês podem aí, clique no link no post, escutem a música e tirem suas próprias conclusões. Eu não acho que foi plágio. Aquele negócio, você não pode acusar uma coisa melhor que a sua de plágio. Eu acho que você é muito suspeito pra falar alguma coisa. Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, de todo o Brasil e da América, chegamos nesse momento ímpar do nosso programa, nesse momento onde você pode tirar suas frustrações de dentro pra fora. De fora pra dentro, dentro pra fora, e fora pra dentro, dentro pra fora. E se a coisa ficar repetitiva, é pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, e assim vai. Essa semana nós temos aí o link, que eu acho super propício, né, já que a gente tá aí no Big Brother 10. São todas as gostosas de todos os Big Brothers, ou todas as capas de Playboy dos Big Brothers, né? Pra quem fala que Big Brother não é cultura, tá aí a prova pra você. Aí, ó, assim, na escala do Flap, de novo, eu te garanto que tem umas aí em menos um, viu? Tu já tá criando coisas, Sus. Não, cara. Não era até a zero? Até zero, aí ele vai e coloca um negócio tão alto que perde o sentido. O menos um é a hora que você baixa a você já tá mesmo. Ah, ele é o cara que começa a brincadeira e vai mudando a regra no meio da brincadeira. O que? Eu não posso? Brincadeira é minha, eu que inventei. É plágio. Vai estar aí no post o top 10 melhores BBBs na Playboy. Pra quem não se lembra também, foi no Big Brother 8 ou 9 que teve a Motoboy lá, que assinou pra fazer o filme pornô. O Sus é dono da bola e a Josi é dona de duas, né, velho? Cara, essa... E de mão cheia. Mas já saiu o filme, não? Ah, então, vai sair, cara. Mas a minha é nojentinha, viu? Agora fala pra mim, a Ana não fez Playboy? A Ana do Big Brother passado lá? Isso. Não, cara. Não fez? Ela fez paparazzo só. Pô, que bundão que tem aquela mulher, hein? Porra. O Léo já foi pro banheiro. Se for mentira, você me desmente agora, Léo. Não, é verdade. Viu? Tá vendo? A escala do flap dele tá muito... Vamos ver quanto tempo ele demora, aí a gente sabe. Beleza. Temos também aí mais dois, eu tô fazendo dois com a mão pra quem não tá vendo, mais dois links de... Peraí, você tá fazendo dois com uma mão só, vamos deixar bem claro. No outro eu tô no programa do Roberto Justo, 5-1. Temos também aí a... Puta, cara, eu acho que essas duas outras minas meninas aqui são só secundárias perto dessas capas da Playboy. Tem aí uma mina que foi pintada daqueles body paint, sabe? Que pinta o corpo da pessoa com a roupinha do Mass Effect. E te falar que eu teria prazer em tirar toda essa tinta com a ponta do nariz. Eu não sei se eu teria a paciência de tirar toda a tinta, mas assim... Tira na beita, faz... Então tira na bucha essa porra. Só um pouco de cultura para os ouvintes do Nerd Drops. O nome desse brrr aqui nos Estados Unidos é o Motorboat, né? E a outra aí que ela tem um site, né? Que ela é mão gostosona e ela é toda voltada para games. Se eu não me engano, ela é até do IGN, cara. É Jéssica alguma coisa, não é? Rabbit. Bom, ela de vez em quando aí tem algumas publicações dela, onde ela tem fotos jogando videogame. E você sabe que pra nerd não precisa muito, né? Se tem um Xbox, uma mina gostosa, já foi. Caramba, mas ela é forte, hein, cara? Porra! Eu queria ser esse controle de Wii na mão dela. Eu queria ser o do Nintendinho embaixo. Pra roubou a minha palavra. Eu queria ser o cartucho. Ah, você falou. Ó, cara, vem pelo lado. Você pode ser. Deu comentário no PS7 nessa notícia. Ele queria ser o cartucho, aquele que pifa em ambiente molhado, né, velho? O Nerd Drops, dia 17 de março, sendo plagiado. O comentário número 7 do post é Fábio. Pode ter sido eu. Eu não lembro de ter comentado, mas o nosso é diferente, pô. O nosso é flap. Não sei, você muda a regra cada hora, vou lá saber se não foi você. Não, então a regra tá instituída. É de 0 a 10, 10 é bom, 0 é ruim. E cara, eu só posso dizer como é que é minha regra, que é bem simples. Não, e é uma regra correta. É correta. 0 a 10, tá. Ó, de 0 a 10. Uma menina que você não sabe se é bonita nem feia, ela é um 5, que é no meio. Ah, essa serve de medida. E 10 não existe, cara. Porque 10 é perfeito, perfeição não existe. Então você nunca vê um 10. Pronto. Bom, mas esse foi mais um Momento Sofá. E agora se encerra também o Nerd Drops de número 36, com os nossos queridos convidados alienígenas. Façam um jabá de vocês. Pra todo mundo acessar lá, pra escutar nosso podcast Alienígenas na América, lá no naamerica.com. Não tem muita cultura, é um bate-papo, a gente tenta ser engraçado. Também tá com um site novo aí, é o barulho.com, e é tipo, o tema é praticamente comunicação criativa, a gente tá jogando tudo de design, música, coisas interessantes, e é um blog e a gente tá tentando montar uma comunidade em cima. www.obarulho.com. O mais é siga a gente no Twitter, qualquer coisa relacionada aos Estados Unidos, se você tem dúvida e tudo, a gente responde na moral, sem problema nenhum. E como não poderia faltar, mas eu acho que pra eles é fácil, né? O aniversariante da semana, que aqui temos um, espalha a música, cara. Ah, que legal, sou eu. Mas não, escolhe. Mas pode cada um escolher uma, já que a gente faz um potpourri. Eu vou escolher a música do Lil Wayne, que é um remix que ele fez aí com a música tema de The Office, que realmente ficou muito legal. E a sua lá? Ah, também vai escolher uma? Vai. Ixi, rapaz. Qualquer uma. Qualquer melhor, música. Shania Twain. É. Música de homem. Música de homem? Caramba, cara. Aí, é faroeste de caboclo, porque eu não quero que o podcast acabe tão cedo. Sério. Não, essa música também, eu gosto dessa música, uma mesmo, tá? Não sei se quero botar mais. Põe outra do barulho aí, cara. Põe Baby Gabek. Baby Gabek é legal. E não se esqueçam de mandar e-mails para nerdrops@nerdrops.com ou .com.br ou o nosso mais tradicional, nerdrops@gmail.com. E também aí compramos o domínio nerdrops@gmail.com. E não percam ao final das duas músicas dos convidados uma surpresa do cantor Sussi. É. Roda aí da patrona. Count Chocolitis. Sounds tough. Why did you write that down, Jim? Is it because you know I love Count Chocula? Count Chocula? Count Chocula? Hit me. Biting the sternum this time, T, baby. Shit, you already know. You already know. You already know. This that hustler music, young Weezy got that motherfucking hustler music. So ride to it, y'all. Vibe to it, y'all. Damn. Goddamn, makes then hit a nigga in his head with this one. I'ma paint the city red with this one. I'ma head with this one. See you fucking with the ball, two toys way before Christmas. No assistance, just that persistence with that commitment. If I don't get it, somebody gon' die tonight. I know my vibe is tight, and I deserve the throne. And if the kid ain't right, then let me die in his zone. See, I be riding, just riding alone. With my daddy on my mind, like you gotta be kidding. How the hell you ain't here to see your prince do his thing? Sometimes I wanna drop a tear, but no emotions from a king. She'll be, so I be who I be, that's me. That's Weezy F, baby, and please say the motherfucking. So I be who I be, that's me. That's Weezy F, baby, and please say the motherfucking. Baby, you gotta know that I'm just out here doing what I gotta do for me and you when we eating. So bitch, why the fuck is you tripping? I'm taking these chances, my head to the sky, my feet on the ground, my fingers to the judge. If the money don't move, then I won't budge, won't budge. No, I won't budge, no, no. Money is the motivation, facing the avenue, back touching the wall. Got the weed, got the gun, gotta run when I hear the bird call. Damn. Hopping that thing and murk off, swerve off. You know me, they call me Birdman Jr. Anybody murderer, if Birdman sponsor it. Phantom of the Opera, all black guap tent, locked in. I can let them shots out, you can't get no shots in. Bulletproof, leave a nigga with a bullet roof. Shoot you in your mouth, Leroy, they call him Bullet Tooth. I'm like, what it do, what it do? There's a full court pressure, I'm just going for the two. If I'm open for the three, I'ma take it in a second. Even if that's 1 second, I'ma make it. It's nothing, I don't take it for granted. I don't take it for nothing. I take it for what it's worth to the dirt, motherfucker. Yeah. Baby, you gotta know that I'm just out here doing what I gotta do for me and you when we eating. So, bitch, why the fuck is you tripping? I'm taking these chances. My head to the sky, my feet on the ground, my fingers to the judge. If the money don't move, then I won't budge, won't budge. No, I won't budge, no, no. Never kill nobody, I promise. I promise if you try me, he gon' have to rewind his track and make me go back. That thing I go back. That boy I lay flat, so flat. That act is what I perform. Or won't you haters? Got Nina in my palm and I'm masturbating. Black Peter Pan fly till I die. What you saying, bathing ape? Eve Saint Eve, so what I stay in? I be feeling like Scarface, like the Cohiba. Streets reply, I look right in a four seater. You know I be, I get right in a four seater. Top Florida, four seasons, four them hoes. And they all know how to cook it up. And look, I got some. And only one know how to bag, bitch, bundle up. See, it's a cold world, so homie, bundle up. We ain't on this grind for nothing, I get your hustle up. Man, man, this be that hustler music. Young Weezy got that motherfucking hustler music, y'all. So ride to it, y'all, and vibe to it, y'all. I'm asking y'all, please, please. Young Weezy got that hustler music. Young Weezy got that motherfucking hustler music. Ride to it, y'all, vibe to it, y'all. LA faced with the Oakland booty. I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. When a girl walks in with an itty bitty waist and a round thing in your face, you get sprung, you wanna pull up to me. You notice that butt was stuck deep in the jeans she's wearing. Stop staring, ooh babe, I wanna get with ya. Take your pretty picture. My homeboys tried to warn me, but that butt you got makes me so horny. Ooh, rumple smooth skin. You say you wanna get in my Benz. Use me, cause you ain't the average groupie. I've seen them dancing, to hell with romancing. Cause she's sweat, wet. Got it going like a turbo vet. I'm tired of magazines saying flat butts are the thing. Take the average black man and ask him that. She gotta pack much back. So fellas, yeah, fellas, yeah, has your girlfriend got the butt? Tell her to shake it, shake it. Shake that healthy butt, baby. sisters, I wanna get with ya. I won't cuss or hit ya, but I gotta be straight when I say I wanna. Till the break of dawn, baby, got it going on. A lot of simps won't like this song, 'cause them punks like to hit it and quit, and I'd rather stay and play. 'Cause I'm long and I'm strong and I'm down to get the friction on. So ladies, yeah, ladies, yeah, if you wanna roll in my Mercedes, yeah, then turn around and stick it out. Even white boys got to shout, baby got back. Tô controlado. Peraí, deixa eu ver o chat. Um tempo atrás vocês iam ver o que, que era, como é isso. Peraí, cara, não tô vendo. Ah, tá aí. Gravação do Nerd Drops 15, o Afonso 3D saiu daqui com a mão peluda. E com câimbra. E com câimbra. Era, foi só pra mim que chegou tudo cortado? Foi. Ah, beleza. Então. Não, pra mim, um dos dois meninos aí chegou cortado pra mim. Não sei quem foi, cara. Não preocupa não, cara, que a segunda parte chega mais forte. Mas alguém tem alguma coisa pra falar sobre a DC, caceta? Ei, vamos dar aqui o e-mail, viu? Quando... Quem mais quer o e-mail? Quem mais quer? Pera aí. Sousa, tu viu o vídeo? Não, vou ver depois. Quando eu estiver sozinho, vou ver. A hora que eu estiver mais confortável. Beleza, peraí, tem outra aqui. Mas também. Pô, você não me mandou, cara. Ai, cara. Ei, macho, eu acho que eu mandei pra pessoa errada o vídeo. Ô, oh, cara. Ei, macho. Você mandou pra quem, cara? Lúcio Luiz. É o Lúcio? É o Lúcio. Do Papo de Gol? Papo de Gol, pô. Cara, as coisas se espalham assim. Porra, cara, não tem um Sulci aqui. Eu botei Luiz, aí eu. Ah, deve ser esse aqui. Apertei. E com vocês, o segundo canta Sulci. O O céu resplandece ao meu redor, e ao meu redor vou voar e estrelas brilham entre as nuvens sem fim. Só a verdade vai cruzar pelo céu azul, que a verdade vai crescer dentro de mim. Como um vulcão que entra em erupção, sua lava vai espalhar, verá toda a fúria do dragão. Xalá, rexalá, não importa o que aconteça, sempre tenha força e poder. Xalá, rexalá, vibrante o meu coração, sente emoção e tem amor pra dar. Xalá, rexalá, não pense em nada, só escuta sonhos dentro do coração. Xalá, rexalá, não importa o que aconteça, tudo vai ficar melhor.